agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao programa Diga Lá ao Senhor Fado, estes 30 minutos diários aqui na Rádio Antena Web, dedicados ao fado, ao nosso tesouro português. É este conjunto de diamantes, de pedras bem preciosas que temos no nosso fado, que temos na nossa originalidade musical. Pois é, o fado é de origem portuguesa e é completamente, totalmente e eternamente nosso. Já sabe que os seus pedidos são sempre bem-vindos em www.radioantenaweb.info, na nossa página de comentários, ou então em geral.radioantenaweb@gmail.com. São duas portas de ligação sempre abertas para si. Vamos começar este nosso Diga Lá ao Senhor Fado de hoje com Não Guardo Saudade à Vida, um tema, um fado de Nídia. Logo depois seguimos com Partidas, na voz de Francisco Azevedo, e terminamos com Ó Meu Amigo João, na voz de Ana Moura. São estes os três primeiros fados de hoje, aqui no Diga Lá ao Senhor Fado, sempre, sempre, em português. Trago a saudade esquecida, guardada em versos passados. Quase morta, adormecida, na rua dos meus pecados. Quase morta, agora canto a coragem de cantar até morrer. E agora canto a coragem de cantar até morrer. Como um rio que não tem margem, margem e não para de correr. Canto as estrelas e o mar, canto o sol e a caçador. Canto as estrelas e o mar, I'm not afraid to die. mãe via chorar junto do cais à partida. Minha mãe via chorar junto do cais à partida, pois não estava bem escondida quando o barco ia largar. Pois não estava bem escondida quando o barco ia largar. Senti um nó na garganta quando a vi me disfarçar. Era o soldado da Grey partindo para a Guerra Santa. Era o soldado da Grey partindo para a Guerra Santa. Fomos antigos soldados lutando contra a morama. Fomos antigos soldados lutando contra a morama. Quando a pátria por nós chama, somos apenas soldados. Quando a pátria por nós chama, somos apenas soldados. Não chores mais, minha mãe, por mim que parece mal a defender Portugal. Se eu morrer, morrei bem a defender Portugal. Se eu morrer, morrei bem. Diga lá ao Senhor Fado. Oh, meu amigo João, em que terras te perdeste? Se por nada lá morreste, meu amigo, meu irmão, de nascença duvidosa, proibiram tua infância, transformaram-te em distância. Como braços de alcançar, foste folha a flutuar, arrastada pela corrente, e o teu sangue foi semente dos cifrões de outro lugar. E o teu sangue foi semente dos cifrões de outro lugar. Gostavas de ouvir cantar as modas da nossa terra e a verdade que se encerra no seu jeito popular. Teu corpo de tudo dá, corre nas veias do mundo, imenso, fértil, fecundo, com força de terra e mar. Ponho em ti o recordar, na agrura da tua morte, por sobre o sangue a gritar, que não foi azar nem sorte, e a força do vento norte levou teu grito na mão. Meu amigo, meu irmão, quem forçou a tua sorte? Três grandes fadistas e três grandes fados que abriram o nosso, diga lá o senhor fado, o nosso leque de fados que passámos por aqui. Vamos já ouvir agora o Pajem na voz de Alfredo Marceneiro. Logo depois ficamos com Farrapos de Vida na voz de Tristão da Silva. E em terceiro lugar, para a terceira música, temos Torito Negro na voz de António Melo. São estes os fados que temos

não és filha de ninguém. Tu vives para enganar todo mundo, rico, pobre ou vagabundo, o nome próprio não tem. Para uns és Madalena, para outros Maria Helena, mas para mim não és, não és, não és ninguém. Diga lá, ó Senhor Fado, com Joana Santos. O torito negro fugiu à manada, foi beber ao pego na água parada, e viu o chivante do Zé Coral, o que foi amante da Chica do Mal, a chorar de mágoa na maracha fria, mirando a água que já não corria. O torito negro olhou e sorriu, foi beber ao pego e já não fugiu. Sangue de amor que o amor agarra, uma disputa não acende a briga, pois o campino é como a cigarra e o charrecanho é como a formiga. Foi o cão fidalgo que saltou a sebe para ajudar o galgo a correr alegre, que vai tão ligeira pelo chaparral, que fica na beira do verde pinhal, e ele ressalta como lhe convém, e gritava a malta a correr tão bem. Mas o convidado vai para o redil, e o nobre galo entra no carrinho. Zanga de amor que o amor agarra, uma disputa não acende a briga, pois o campino é como a cigarra e o cheiro no canho é como a formiga. Pois o campino é como a cigarra e o cheiro no canho é como a formiga. Chegamos desta forma ao fim do nosso Diga Lá ao Senhor Fado de hoje. É a minha última intervenção, mas vou deixá-lo com dois fados: Maria de Valejo com Há Flores na Primavera e Embuçado na voz de Manuel de Almeida. São os fados que ficam para o final desta nossa emissão. Desde já deixo-lhe também aqui, relembro-lhe aqui que a partir do dia 11 o Diga Lá ao Senhor Fado terá duas emissões diárias na Rádio Antena Web. Uma às 13 horas, como já é habitual, e a outra às 19h30. São duas emissões para que você esteja mais perto deste nosso tesouro português e possa ouvi-lo durante mais tempo. Deixo-lhe também aqui os nossos contactos, por onde pode pedir o seu fado: www.radioantenaweb.info, na nossa página de comentários. Há sempre um espaço para si. Ou então, tem também a nossa caixa de e-mails: geral.radioantenaweb@gmail.com. Duas portas de ligação sempre abertas para si, para os seus pedidos, para as suas dedicatórias, para os seus momentos mais próximos do fado. Assim terminamos desta forma tão bonita o nosso Diga Lá ao Senhor Fado de hoje. Desejo-lhe um ótimo dia, tudo lhe corra pelo melhor. Um dia repleto de grandes momentos, boas emoções e muito boas energias. Fique bem e até amanhã. Já nada sei de mim, se sou flor ou jardim, ou sou um lago sem margem. Nem sei o lado do vento, sei que o sonho é pensamento e o pensamento é miragem. Nem sei o lado do vento, sei que o sonho é pensamento e o pensamento é miragem. O que sei é divagar, sei que o fim não é chegar, e o chegar é uma espera. À noite pelas vielas perguntou ao céu se há estrelas ou se há flores na primavera.